Meus queridos e respeitáveis irmãos, que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas, em nossos corações, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. Incontestavelmente, vivemos a época das grandes conquistas materiais. O homem, que até há bem pouco tempo, homem raça, era um ser quase que desconhecido e vegetativo, transformou-se e, através da ciência, projetou-se de maneira admirável através da ciência. Conseguiu, através de inúmeros inventos, transformar a sua vida e a vida do planeta Terra. Van Braun, o pai do Saturno V, o foguete que impulsionou a cápsula espacial para a Lua, começou a grande conquista do espaço cósmico, culminando com a colocação do telescópio Hubble, que traz as mais diferentes informações para todos nós, lá do mundo longe, lá do mundo que nós conhecemos e desconhecemos. O homem conseguiu domar a força dos rios caudalosos, transformando-as em energia. Conseguiu afastar o leito do mar e, no seu lugar, construir enormes avenidas, como é o caso do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, de Avenida Beira Rio, lá em Porto Alegre. Quando a gente olha a topografia da Terra, ela está mudando-se com a conveniência e as mãos do homem, que usa a tecnologia para construir verdadeiros monumentos de arte e transformação. Ainda ontem foi inaugurada em São Paulo uma ponte que teve que ser construída, as duas pistas simultaneamente, para que uma servisse de apoio à outra, porque elas não têm base no chão, elas são simplesmente seguradas por centenas de fios de aço, e é a ponte suspensa que vai ser um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Como nós vemos, o homem conseguiu conquistar o espaço cósmico, conseguiu mandar inúmeros artefatos para o espaço, dando-nos informações precisas sobre o clima, sobre as mutações que estão acontecendo na lavoura, sobre as pragas que estão advindo na Terra, para melhorar, de certa forma, o ser humano aqui na Terra. Mas, por outro lado, como o conhecimento tecnológico avança muito mais rápido do que o espiritual e o moral, nós vemos que esses mesmos inventos, que deveriam ser usados, na sua grande maioria, para nos amparar e para ajudar o ser humano, também é usado para o mecanismo da guerra. Quando analisamos a ciência, nós observamos que os maravilhosos antibióticos da era atual afastam de pronto as infecções das células, dando condições para que as pessoas consigam viver em paz. Observamos, admiravelmente, as equipes de transplante que transformam pessoas transplantadas em novos cidadãos. E temos aqui na casa pessoas que foram transplantadas. Eu sou um doador de órgãos. Estimulei meus filhos a serem doadores de órgãos. Porque nós precisamos, nós quando desencarnamos não precisamos dos nossos órgãos. Então nós observamos que o homem conseguiu grandes conquistas na época atual. Contudo, apesar do homem conquistar o mar, conquistar o ar, conquistar o espaço cósmico, domar a fúria das águas dos rios caudalosos, nós observamos que, infelizmente, ele não conseguiu ainda conquistar uma coisa pequeníssima. É um nada comparando a imensa vastidão das conquistas atuais. Mas o homem não conseguiu conquistar. Referimos-nos ao lar. E quando falamos homens, estamos sempre falando de raça, obviamente a mulher está inserida. O homem que conseguiu vencer tudo isso, infelizmente não conseguiu vencer o lar. Por que será que existe tanto descontrole e desconforto no lar? Por que será que as pessoas não se entendem? Por que que pais não entendem os filhos? Isso não é de agora, não. Isso já vem. O conflito de gerações começou há muito tempo. Hoje se exacerbou. Por que será que os pais não compreendem os filhos? Os filhos não compreendem os pais? Por que será que nós passamos pela vida e encontramos uma série de dificuldades de relacionamento interfamiliar? É que nós, seres humanos, nós colocamos como um pedestal na nossa vida uma palavra chamada egoísmo. E esquecemos de uma outra que deveria ser o parâmetro da nossa vida, que é o amor. Hoje, nós vemos que as próprias empresas tratam-nos, o povo, egoisticamente. Os políticos, de um modo geral, tratam-nos egoisticamente. Os meios de comunicação transformam as pessoas, não respeitam as circunstâncias. Despersonalizam as pessoas, denigrem sistemas e denigrem as pessoas. Observamos, quem se lembra, não faz muito tempo, uma escola em São Paulo que foi acusada de praticar relações sexuais com as crianças. E com isso, toda a imprensa caiu em cima e houve um burburinho danado, delegado com holofotes na frente, dando o veredito, procuradores da República, desonestos, dando o veredicto de que as pessoas estavam erradas. E realmente a escola foi fechada. E posteriormente viu-se que era tudo mentira, que não era nada daquilo, que foi uma coisa que foi criada pelos nossos meios de comunicação, intuídos que estão, envolvidos que estão nessa ânsia de atingir o Ibope. Quando nós observamos, nós não vimos Rede Globo, não vimos ninguém da comunicação chegar e dizer, olha, nós erramos, efetivamente está errado, e dá o mesmo espaço para que as pessoas pudessem se defender. Não foi dado. Não, nós vemos que atualmente, através do egoísmo, as empresas, as circunstâncias não estão respeitando as pessoas. Se nós observarmos hoje o que está acontecendo nesse caso da menininha aí, que está tão famoso, nós observamos que as redes de televisão estão brigando entre si através do Ibope. Vocês acham, honestamente, que as redes de televisão estão preocupadas com o que está se passando no lar de cada um de nós? Vocês acham que eles estão preocupados se está faltando comida para nós? Se nós não temos médico, se nós estamos com uma série de problemas, eles estão preocupados com faturamento. E nós nos permitimos que aconteça isso, porque nós ligamos a televisão e ficamos lá torcendo e brigando entre nós, falando, não, é culpado, não é culpado. Trazemos essa discussão para a casa espírita, trazemos essa discussão para as diferentes religiões, diminuindo o nível de equilíbrio que estão as empresas. Por quê? Porque simplesmente nós nos permitimos que redes de televisão inconsequentes e brigando entre elas para ganhar o Ibope e ganhar mais dinheiro, estão entrando no nosso lar a qualquer hora, sem pedir licença, levando mensagens que não são oportunas. Mas voltando ao assunto, antigamente se dizia, o cancioneiro popular, que, ah, meu bem, uma choupana, o luar e você. Mas hoje mudou muito. Hoje se pensa, meu bem, se você tiver um Honda, um mar, um cartão de crédito, aí eu vou pensar se eu quero você. Houve algumas mudanças, né? Mas de antigamente para hoje, né, a gente percebe que de uma choupana, o luar e você, mudou-se muito. O casamento, hoje em dia, é uma coisa muito difícil. A gente tem que pensar muito bem. André Luiz, quando se refere ao casamento, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que casar não é encetar uma viagem ao jardim florido das ilusões, e nem uma viagem que estamos fazendo a um lugar prazeroso, onde nós vamos ser felizes para sempre. Casar é tarefa de todo dia. Todo dia nós estamos casando. Porquanto, somente do lar equilibrado e sereno, onde o respeito e o amor estejam presentes entre esposo e esposa, é que se poderá formar um lastro de luz para que possamos educar os filhos que serão colocados sob a nossa tutela. Certa feita, eu fui procurado por uma pessoa, e essa pessoa, há muitos anos, lá no Allan Kardec, e a pessoa me disse, olha, seu Dorival, eu estou namorando, estou já noivando, né, um jovem, mas ele é muito ciumento. Nossa, é ciumento demais. E os ciúmes é uma doença da alma. Ele é muito ciumento. Além disso, ele faz uso de bebida. E quando ele bebe umas e outras, ele perde a compostura. Muitas vezes ele já até me ameaçou me agredir. Mas eu acho que isso é um mapa kármico, né? Acho que eu tenho que passar por isso. Eu falei, negativo, minha filha. Depois que você casar, se acontecer de você perceber antes do casamento que seu futuro esposo era uma pessoa equilibrada, serena, feliz, e você casou-se não enganada, e depois vieram doenças, vieram vícios, vieram uma série de coisas, provavelmente seja provação. Mas, antes de casar, negativo. Você deve pensar muito bem. É preferível parar antes do que entrar numa aventura perigosa. De repente, não é essa pessoa a escolhida por Deus para você. Passaram-se os anos. E eu perdi o contato com a moça. Eu até pensei, acho que eu assustei a moça, porque nunca mais a vi no centro. Na realidade, ela havia mudado para Jundiaí. E um dia, eu estava fazendo um trabalho social lá no Allan Kardec, que antigamente tinha algum trabalho social, hoje eles diminuíram. Daí o fato de nós estarmos na casa de Francisco de Assis há mais de 10 anos. Porque nós gostamos do trabalho, aqui está uma coisa, que é o trabalho social que é feito aos sábados, valeria ver as pessoas virem conhecer. E aí eu estava trabalhando e eu vi que tinha uma moça parou, uma senhora, né, jovem, e ficou me olhando. Depois se aproximou um jovem, um garotinho, e eles ficaram me olhando. Mas ela, mais do que tudo, passado aquela azáfama que eu estava atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, ela se aproximou e disse, seu Dorival, o senhor se lembra de mim? É difícil, né? Quando a pessoa fala, se lembra de mim? Porque são tantas pessoas que me veem, mas eu estou vendo vários rostos, mas para memorizar cada um fica difícil. E eu disse, ah, bom, minha irmã, acho que sim, né? E aí ela disse, olha, eu sou aquela uma do noivado, lembra daquele noivado? Eu não lembrava, mas eu disse, parece que eu lembro sim, né? Aí ela disse, olha, realmente, aquele rapaz era uma fria. Eu ia entrar numa fria. Eu mudei-me para Jundiaí, daí que eu fiquei sabendo. Casei-me, esse é meu esposo, esse é o nosso filho. E já estamos encomendando um outro, vivemos muito feliz, somos uma pessoa feliz e estamos em paz e harmonia. Eu falei, Deus te abençoe, minha filha. E ela se foi. Então não existe provação antes do casamento. Pense bem, as mães que estão presentes, oriente as suas filhas, deem liberdade para que elas escolham, mas oriente que a pessoa pode escolher com calma e serenidade, porque não existe provação antes do casamento. Mas, depois que se casa, né, a pessoa se casa e começa então o lar. Começa o lar, vêm os filhos. E os nossos filhos não são nossos filhos. Não são filhos de Deus colocados sob a nossa tutela por um tempo determinado. Mas nós achamos que os nossos filhos são nossos bibelôs, são pessoas que vieram e nós pegamos esse amor possessivo que não permitimos que os nossos filhos saiam, que nós não permitimos que nossos filhos viajem, que não permitimos que vá estudar fora. Porque a pessoa fala, mas e eu, como que eu vou ficar? A pessoa só está pensando em si, não está pensando no filho. Aliás, nesse aspecto, é muito interessante quando a gente vê que alguém desencarna e aí o cônjuge que fica, ou a mãe, ou seja quem for que fica, ele não se preocupa com a pessoa que desencarnou, embora muitas vezes a pessoa saiba que a vida continua lá fora. E aí, melhor, lá do outro lado da vida, ele pergunta, e agora, o que será de mim? E a pessoa só está pensando em si. Mas o casamento é muito bom. É muito comum se confundir lar com casa. E a diferença é gritante. Porque casa são algumas paredes erguidas com um telhado em cima e pronto, lá está a casa. Algumas mais chiques, né, como é da moda falar chique, outras mais simples, umas alugadas, outras emprestadas e lá está a casa. Mas lar não. O lar é formado no dia a dia, naquele conhecimento do dia a dia, no bom dia que se dá à esposa, no bom dia que se dá aos filhos, no bom dia que se dá ao esposo, na paciência, na resignação, no equilíbrio, em todas as circunstâncias. Um dos maiores problemas da época atual é a criação dos filhos. Por que da época atual? Porque até alguns anos atrás, digamos lá no meu tempo de juventude, que não faz muito tempo, né? No tempo de juventude do Chadinha, que também não faz muito tempo, a gente não tinha muito problema porque os vícios que tinha era fumar e beber. E fumar e beber, por incrível que pareça, são esses os vícios mais perigosos. Por quê? Porque eles são as portas para os demais vícios. Quem se dá ao luxo de fumar, o tabagismo, permite que se abra uma série de portas para outras drogas, que hoje virou uma coisa normal. Por isso, nós precisamos evitar, sempre que possível, o álcool e o fumo dentro de casa. Mas tem que começar pelo pai, pela mãe, porque os filhos vão se espelhar no que eles estão vendo. Se o pai e a mãe fumam todos os dias na frente dos filhos, como que eles vão falar que cigarro faz mal? Se ele toma aquele porre no final de semana, no encontro de família, como que cara que ele vai dizer, minha filha, você não pode beber? Cabe a nós principalmente a figura da mãe, no aspecto da educação. Por que que eu estou colocando a figura da mãe? Eu estou colocando a figura da mãe dentro do lar porque a mulher é um ser especial aqui no planeta Terra. André Luiz, no capítulo 20 do livro Nosso Lar, eu já falei isso em outras palestras, e sempre que eu posso, eu volto a esse assunto. Quem tem o livro Nosso Lar, vale a pena ler ele inteirinho outra vez. Mas se atenham ao capítulo 20. O capítulo 20 do livro Nosso Lar diz o seguinte, que o lar na Terra é como se fora um ângulo reto no plano da evolução divina. Aqui não está reto. Porque eu sou limitado para fazer isso. É como se fora um ângulo reto no plano da evolução divina. A reta vertical simboliza o sentimento feminino voltado para as aspirações criadoras da vida, da educação, do equilíbrio, da serenidade, da harmonia interior, daquilo que vai transformar o seu lar. A reta horizontal simboliza o sentimento masculino, voltado para a luta de cada dia, voltado em busca do agasalho, do pão, dos desequilíbrios no trabalho. E o vértice é o lar, é onde se une o homem e a mulher. É templo, diz André Luiz, onde se deveriam unir antes os espíritos e depois os corpos. Está aí a sugestão de André Luiz, como que nós podemos fazer para mudar nossa vida. Mas a gente observa que hoje, os jovens de hoje estão muito afoitos e a licenciosidade que os meios de comunicação que entram na nossa casa irresponsavelmente, trazendo propagandas de cervejas, principalmente as de cervejas, mostram o sexo deslavado, mostram as novelas, uma emissora competindo com a outra, qual que mostra mais a nudez. E a mulher, infelizmente, deixou-se objetizar, virou um objeto. E nós precisamos, a mulher precisa voltar a ser aquela pessoa equilibrada, serena, que se transforma, que se impõe pela moral, pela dignidade. Ela precisa deixar de ser objeto. E aí, meus irmãos, quando a gente fala em lar, a figura da mulher dentro do lar, ela é de primordial importância. E se a figura da mulher é de primordial importância, o que não dizer, então, da figura da mãe? A mãe é a pessoa, no nosso entender, a figura mais importante dentro do lar. Com todo respeito aos pais. É claro que tem lar que o pai vai ser o sustentáculo, ele vai segurar as pontas. Mas, via de regra, é a mãe. Observe. Procurem ver em todas as igrejas qual é o maior número de pessoas que tem lá. A mulher. No centro espírita, a mulher. Nos trabalhos assistenciais, a mulher. Quem é que leva o filho no médico? A mulher. Quem é que leva o filho na escola? A mulher. Quem é que vai na reunião de pais e filhos? Vocês respondem. Ai, ó, que mediunidade. A mulher. Por isso que tem Dia Internacional da Mulher e não tem Dia Internacional do Homem. Porque a mulher está sempre predisposta. E ainda mais, além disso, quando ela tem que ser durona, ela sabe ser durona com serenidade, com equilíbrio. As religiões, de um modo geral, equivocadamente, em uma frase dita por Paulo, diz que O homem é a cabeça da casa. E um dia, uma irmã me procurou e falou assim, ah, esse negócio de ser a cabeça da casa, de o homem ser a cabeça da casa, na minha casa não é assim, né? Eu falei assim, mas não se preocupa não, minha irmã. Ele falou assim, inclusive meu marido fala que eu sou carne de pescoço. Eu falei assim, mas se você for olhar, quem é que move a cabeça para lá, para cá? Não é o pescoço? Então seja o pescoço da casa. Você vai levar a cabeça para onde você quiser. Você leva o seu esposo para onde você quiser. Olha, uma figura que eu até tinha comentado com alguns amigos que eu ia abordar na manhã de hoje, é a figura da madrasta, que a televisão, os meios de comunicação está deturpando em função desse caso lamentável da menininha. Nós, no meio espírita, para dizer o meio espírita, Francisco Cândido Xavier teve uma madrasta que conseguiu reunir os 9 filhos, porque quando a mãe do Chico Xavier morreu, ele tinha apenas de 4 para 5 anos. E os filhos, os irmãos, foram espalhados por várias famílias, porque eles eram muito pobres. O pai era bilheteiro. Ele vendia bilhetes na rua. Por isso que o Chico, quase até o final da vida dele, por respeito aos bilheteiros, ele sempre saía e com aquele dinheirinho que ele ganhava de aposentadoria, ele comprava uma fração de bilhete e dava para alguém. Ele nunca foi ver se ele ganhou o prêmio. Em respeito aos bilheteiros, que o pai dele era bilheteiro. Quando o pai arrumou a madrasta, né, a outra companheira, olha o que nobreza de pessoa. Ele estabeleceu, eu aceito casar-me com você desde que tenha uma condição. Qual é a condição? Que você traga todos os seus filhos de volta. E foi trazido todos os 9 irmãos de Chico Xavier. E ela foi a mãe exemplar que segurou todas as pontas, na figura de uma madrasta que se tornou mãe. Conversando com o nosso respeitável irmão, Chadinha, ele comentou que um tio dele, né, a esposa desencarnou muito cedo, e deixou 4 filhos. Dentre os 4, 3 eram mudos surdos. E veio a madrasta, assumiu a maternidade desses filhos alheios e tornou-se uma mãe exemplar. E posteriormente teve mais 3 filhos junto com o companheiro e os 7 irmãos se transformaram em irmãos de luz. Está aqui o nosso irmão. Nós observamos, eu conheço madrastas que estão na nossa casa, que frequentam a nossa casa, que tiveram a ventura e o respeito e o amor de conhecer uma pessoa que a esposa o antecedeu na grande viagem e que tinha filhos e ela assumiu a maternidade dessas crianças. E o que falar então da sogra? A sogra, a gente sempre joga de escanteio, faz piada da sogra, né? Quando a gente tem que fazer uma piada, mete a sogra no meio. É uma pena porque a sogra é a mãe da pessoa que nós elegemos como o amor da nossa vida. Ela pode ter todos os seus problemas, porque quem de nós não tem? Quem de nós está em condições de atirar a primeira pedra? E nós ficamos falando mal da sogra. Esquecemos que a sogra é mãe. E mãe da pessoa que nós amamos. Será que nós não deveríamos mudar o nosso conceito? E de repente começar a tratar a nossa sogra como tratamos a nossa mãe? Eu me lembro de uma história que eu recebi através de e-mail, que uma pessoa lá na Índia começou a conviver com o esposo, mas ela tinha um grande problema com a sogra. Ela detestava a sogra. Ela não conseguia se entrosar com a sogra. Aí um dia ela foi visitar um monge e o monge disse, ela contou todo o drama, né? E o monge ouviu, deu atenção, falou, não, você tem razão, nossa, você está sofrendo demais, realmente é um sofrimento, mas eu posso resolver a sua situação. Olha, você vem todo mês aqui, eu vou te dar essas ervas aqui, você vai ter que fazer o seguinte, você vai fazer um chá bem leve, vai pingar só algumas gotinhas, só tipo duas ou três gotinhas na água que ela for beber, na comida que ela for comer, porque é um veneno que vai fazendo uma atuação muito lenta, muito lenta. Ela vai morrer daqui muito tempo, mas você vai ter que mudar a sua maneira de ser, porque senão todas as pessoas vão achar que vão desconfiar. Então você vai ter que ser uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa cheia de equilíbrio. Você vai levar muito amor para a sua sogra. E aí, ninguém vai desconfiar de você. E assim foi indo. Um mês, dois meses, três meses, seis meses. Né? Ela voltou no monge e falou assim, olha, eu queria falar com o senhor, aquele remédio que o senhor passou, aquele veneno, até quando ele vai fazer efeito? Ele falou, por quê? Falou, eu estou mudando de opinião com relação à minha sogra e eu não queria mais matar a minha sogra. Ele falou, pois é, minha filha, aquele lá não era veneno. Aquilo lá era um placebo, era um chá normal. O que mudou não foi o veneno que mudou a sua sogra, foi você que se mudou. E através da sua mudança você viu com outros olhos a sua sogra. Um exemplo que a gente pode seguir por aí. Mas quando a gente fala em família, a família é uma agência educadora por excelência. E sendo uma agência educadora por excelência, nós precisamos ensinar, e cabe à mãe ensinar e o pai exemplificar aos nossos filhos os princípios de cidadania para as crianças. Hoje, a gente observa que na classe média, né, antes era só pobre que andava de ônibus. Hoje não é só pobre que anda de ônibus. E a gente observa que muitas pessoas, né, que andam de ônibus, e está cheio de jovem, estudante, que anda de ônibus, não dá o lugar para as pessoas mais idosas, nem para grávidas. E nem para aleijado. Olha o ponto que nós chegamos, meio consequência do meio de comunicação que eles mostram que a gente não tem que respeitar ninguém, porque eles não nos respeitam. Por que que nós temos que respeitar alguém? Vamos ensinar esses princípios aos nossos filhos que têm que se levantar. Eu lembro esses dias atrás, eu peguei um ônibus e eu vinha a pé. Eu tenho ótima saúde, graças a Deus, vinha a pé. Em pé no ônibus. E aí, segurando naquele ferro do ônibus, né, tranquilo, nisso entra um senhor bem velhinho mesmo, quarta idade, né? Lá uns 80 e tantos anos. Entrou com aquela dificuldade, segurou perto da minha mão naquele ferro. No que o ônibus arrancou, o corpo dele fez assim para trás, né? Eu estava atrás, felizmente eu segurei. Conforme o motorista mudou a marcha, ele foi para frente e voltou outra vez. E chegou uma hora que eu tive que segurá-lo para valer, porque senão ele ia cair. Aí uma jovem, bem jovem, que estava do lado, falou, olha, fala para ele sentar aqui, eu vou descer mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, não deram, eles, que civismo que tem esses jovens de hoje. E é a mãe que tem que ensinar, a mãe tem que ensinar a disciplina. A mãe não pode só dar dinheiro para os filhos. Tem mãe que dá dinheiro para os filhos independente. E muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, as drogas que os nossos filhos compram são financiadas pelo dinheiro que os pais dão. Procure saber onde o seu filho vai gastar o dinheiro. À noite, quando o seu filho chega, mesmo que seja uma hora, duas horas da manhã, levante, vai lá e vai dar um beijo no seu filho. A hora que você for dar o beijo, você já aproveita, sente se ele está cheirando álcool, já sente se ele está cheirando maconha, já sente se ele está cheirando outra coisa qualquer e converse numa boa, sem bronca. Acabou a época de bronca. Converse, ô meu filho, por que você está fazendo isso? Nós te amamos tanto, nós gostamos de você, não é? Assim como a família é uma escola, nós precisamos educar os nossos filhos para a religião. Vamos trazer o nosso filho para a casa espírita. Quando o nosso filho é pequeno, o que nós fazemos? Nós compramos o melhor sapato dentro das nossas condições econômico-financeiras, nós compramos o melhor naquilo que nós podemos. A melhor roupa, damos o melhor presente no dia das crianças, no Natal, mas não damos a religião. Muitos de nós não ensinamos nosso filho a orar. Diga ao seu filho que existe Deus, que existe Jesus. Ensine a ele que existe outra vida além dessa. Porque um dia a provação vai bater na porta do seu coração. E quando a provação bater na porta do seu coração, que é normal num planeta de expiação e provas, ele vai saber que, o que fazer com uma oração. Porque quando a pessoa aprende o sentimento e o hábito salutar de orar, ele já se encontra dinamizado para a sua transformação. Eu me lembro de uma criança que ele me disse certa feita, filho de um parente, né, que ele estava muito preocupado com o exame que ia ter na escola, que ele não sabia o que fazer. Mas aí ele se lembrou que a sua mãe disse que ele tem o anjo da guarda. E ele pediu ao anjo da guarda que o ajudasse a ir bem na prova. E ele comentando na sua ingenuidade infantil: e olha, tio, não é que eu fui bem na prova. Naquele tempo era tio, né? Agora já sou avô. Ainda bem que eu fui bem na prova. Não é que ele foi bem na prova porque o anjo ajudou. Acontece que ele se desbloqueou. No momento que a pessoa ora, ele limpa a sua mente. Ele se liga com um outro tipo de vibração. Ele parte para um outro tipo de envolvimento espiritual. E não é que os amigos espirituais venham ajudar. Ele mesmo se ajuda através da sua mudança de comportamento interior, de pensamento interior. Ele muda a sintonia vibratória do seu coração. Então, o lar é a primeira escola. Muitas vezes, a gente relega para a escola física para resolver os problemas dos nossos filhos. E a escola? A escola que dê educação para o meu filho. A escola forma o cidadão. A escola, a universidade, vai formar o médico, vai formar o promotor, o juiz. Mas o cidadão é formado dentro do lar. Se ele não tiver o rudimento de cidadania dentro do lar, a escola não vai dar para ele. Por isso que nós temos médicos que são comerciantes, temos juízes que são desonestos, promotores desonestos, polícia desonesta, pessoas que nós estamos citando que deveriam cuidar de nós, senadores desonestos, políticos desonestos. Por quê? Porque é a formação do lar que nós temos que estar. Nós devemos sempre lembrar que o infrator do passado vai nascer no presente com a inflação que o caracterizava no passado. Assim sendo, muitas vezes nós recebemos na nossa casa, na condição de um filho sedioso e cruel, o companheiro que nós traímos lá no passado. Outras vezes, nós recebemos na condição de mãe, uma mãe que é dura, carrasca com a gente, mas de repente ela foi a esposa traída no, na vida passada. Se a nossa família é uma família problema, nós devemos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos tendo uma família para poder passar essa vida. Porque nós estamos no melhor lugar possível, porque a nossa família é a melhor família para o nosso estágio atual de evolução. E cabe a nós mudar os parâmetros do amor na família. E hoje, quando é, embora que tem muito comércio nisso, mas hoje é o Dia das Mães, e as mães merecem, nós precisamos lembrar da mãe com muito carinho. Porque a mãe, se não fosse a nossa mãe, nós não estaríamos aqui. É claro que nós devemos também ao nosso pai, mas principalmente à mãe. Tanto que a mulher, Emmanuel diz que ser mãe é ser médium da vida. Olha que epíteto maravilhoso. Ser mãe é ser médium da vida. Todas vocês que são mães que aqui estão, olha, o nosso profundo agradecimento pela família que vocês têm aqui na Terra. Por quê? Porque vocês estão sendo o agente de Deus na formação de uma família aqui na Terra. Lembre, independente da idade que você tenha, lembre da sua mãe, quando você era pequeno. Todos nós temos uma mãe. E aquele que for adotado tem até duas mães, melhor ainda. Lembre-se da sua mãe, quando você era pequeno. E vamos pensar um pouquinho nelas. Mãe, puxa, eu me lembro de você quando eu era pequeno. Você me tomava nos braços. Você me ensinou as primeiras noções de Deus, as primeiras noções de religião. Você sorria, você conversava, você dava bronca às vezes, mas você era uma pessoa feliz e eu também era feliz com você. O tempo passou, eu fui crescendo. Hoje, eu esqueci de você. Eu comecei a pensar em outras coisas. Eu esqueci que eu tenho uma mãe. Eu nem telefono para minha mãe. Eventualmente eu vou visitá-la. E no entanto, mãe, hoje que é seu dia, eu gostaria tanto de pensar em você. Das coisas que você fez para mim quando eu era pequeno. Das coisas que você fez para mim quando eu era jovem. Da paciência que você teve das vezes em que eu não fui legal com você. Das vezes que eu te maltratei com palavras ásperas. E você calou-se e ficou segura de si, porque você era mãe. Você estava envolvida através da harmonia do amor. Portanto, mãe, hoje nesse dia, esteja você onde estiver, eu quero pensar em você. Eu quero elevar a você o meu pensamento e dizer a você, minha mãe, que eu te agradeço tudo o que você fez para mim. E que eu lamento muito não ter aproveitado mais o tempo para conviver com você. Não ter aproveitado o tempo para perguntar, mãe, como que você está passando? O que você tem, o que você precisa, mãe? Mãe, eu te amo. Quantos de nós que perdemos a oportunidade de dizer que amávamos a nossa mãe, e a nossa mãe hoje está no plano espiritual. Mas nós podemos dizer, porque ela vai nos ouvir, através do pensamento que singra o espaço cósmico, através do fluido cósmico universal. Por isso, meus irmãos, hoje, no Dia das Mães, vamos pensar na nossa mãe como uma mãe especial que nós tivemos aqui na Terra. E que nós tivemos a oportunidade de mudar a nossa vida em função da nossa mãe. E se ela cometeu alguma coisa que nos tenha magoado, vamos perdoá-la. Porque tem gente que não perdoou a mãe. E já faz tanto tempo, está levando essa mágoa consigo, faz tanto tempo. É hora de perdoar a mãe, perdoar a sogra, perdoar a madrasta. É hora de nós elevarmos o nosso padrão vibratório para pensar que Deus, nosso Pai, está sempre pronto para nos amparar, através dos de braços intangíveis como são os braços das mães. E no dia de hoje, que é o Dia das Mães, que nós possamos dar um abraço espiritual na nossa mãe. Não precisa ser na mãe de outro, não, na nossa mãe. Nem que ela já tenha ido no plano espiritual, vamos elevar o pensamento e dar um abraço nela. Eu me lembro quando Abigail, que era noiva de Paulo, estava na prisão vendo seu pai chicoteado e o seu irmão preso em algemas, também sendo chicoteado, e estava condenado à galera. Naquele momento, Estevão pede à irmã que faça uma prece. E ela começa assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, do planto dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Na aflição do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que no derradeiro instante sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Nesse dia, eu quero pedir a vocês uma salva de palmas para todas as mães, para a mãe de cada um. Que a mãe de cada um de nós possa receber nesse momento o influxo do nosso amor, da nossa energia lucificada nesse ambiente. Muita paz a todos. Muita paz.